Rádio Tupi, Sistema Universo de Comunicação. Onda média, YJ219, 1210 kHz. Ondas curvas, CYE727, 31 metros, 9.565 kHz. 25 metros, 11.765 kHz. 49 metros, 6.060 kHz. Uma voz falando no fundo da alma.